Fecha os olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos que nós estamos na tua presença para aprender mais um pouco da tua palavra, mas também para desfrutar, Senhor, dessa presença que acabamos de cantar agora, Senhor, em louvor ao teu nome. O maior desejo, Senhor, é te conhecer. Desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, bebendo de ti, quebranta o meu coração. Mais uma vez, levante as mãos para o céu e cante. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer e desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de ti, bebendo de ti, quebranta o meu coração. Aleluia. Quebranta o meu coração, oh, aleluia. Quebranta o meu coração, aleluia. Pode se sentar na presença de Deus. Glória a Deus. Presença bendita, né? Um pouco de combustível para as nossas almas. Mas tem mais combustível aí. Abra comigo em Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. E essa é uma primeira parte de um segundo estudo que nós faremos na semana que vem. Nesta nossa primeira conversa, nós vamos entender que o reino de Deus, ele segue uma ordem. Ele segue um sistema que deve ser seguido para que você tenha uma vida plena no ministério. Esse versículo, ele é um antídoto a toda a frustração que acomete o coração daquele que está envolvido com a obra de Deus. E nós cremos que neste culto é um culto de oração. E neste culto de oração nós buscamos o poder de Deus. E ao buscar o poder de Deus, nós temos então as ferramentas e as condições para fazer a sua obra. A obra de Deus. Então este culto, ele é um culto especial. Porque vem então neste lugar pessoas que estão preocupadas realmente em fazer a vontade de Deus. Pessoas que estão preocupadas em não somente receber, mas receber para dar. Porque a preocupação de Deus, irmãos, é primeiro fazer uma obra no seu coração. Fazer uma obra em você. Para depois fazer a obra através de você. Então, este versículo nós vamos resgatar algumas verdades que se perderam pelos modismos das igrejas. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Então diz assim, em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Glória a Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Quem é que disse essa palavra, irmãos? Alguém pode me dizer? Quem é que disse isso? Foi Jesus. Quando ele disse isso? Antes do que acontecer ele disse isso? Antes dele subir aos céus. Muito bem. Será que ele disse esse versículo como quem estava esquecendo alguma coisa e de repente ele se lembrou? Será que teve alguma palavra que Jesus disse em algum momento em que foi assim uma coisa de momento? Ah, Jesus disse! Será que tudo que ele diz, tudo que ele fala é importante? Irmão, quando Jesus subiu e ascendeu aos céus e disse esse versículo, essa palavra bendita, não foi como quem diz: irmãos, então agora eu vou subir aos céus e vou voltar para a glória de meu Pai. Esqueci. Ah, ó, mas recebereis o poder de Deus, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, ok? Não. Esse versículo foi dito num momento dramático. E existem alguns acontecimentos, irmãos, na Bíblia, que é bom, é importante, que todo crente tenha em mente. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, nós sabemos que Jesus não estava vivendo naquela época e que todo o Velho Testamento é a história da escolha de um homem quando optou andar longe de Deus. Todo o Velho Testamento, os homens iam, andavam na presença de Deus e depois saíam da presença de Deus. Eles andavam na presença de Deus e daqui a pouco eles diziam: não, eu quero fazer do meu jeito. Aí dava tudo errado. Todos os grandes homens de Deus falharam. Todos eles. Coloque a lista dos heróis da fé do passado. Todos eles em algum momento tropeçou em alguma coisa. Desde Abraão até Abacuque. Todos eles. E temos então 4 páginas da Bíblia, quase todas as Bíblias têm isso. 4 páginas em branco, que simboliza 400 anos de silêncio de Deus antes de Jesus vir. Até que enfim nasce Jesus, aquele que fora prometido desde Gênesis, no capítulo 2, quando houve a queda do homem, onde... Perdão, onde Deus disse assim... Já pedi um copo d'água. Já tem aqui. Onde Deus disse assim: colocarei inimizade entre ti e a serpente. Deus já havia profetizado a igreja de Cristo, lá em Gênesis. Mas, Marcelo, você já disse isso outras vezes. Isso é saúde para a tua vida espiritual. Se você pensa: Marcelo, tudo de volta a isso. O apóstolo Paulo disse assim: não me canso de vos repetir as mesmas coisas, porque isso é saúde para as vossas almas. Então, eu estou repetindo para que nós nos lembremos desses fatos importantes até chegar nesse versículo. Então Jesus veio para desfazer as obras do maligno, para ser o Cordeiro de Deus e para apavorar todo o inferno. Estou sendo direto com vocês, irmãos, me permita que eu seja assim. Jesus veio para apavorar o inferno. Desde o dia que nasceu, começou a pancadaria, onde então o imperador soube da profecia de que viria os meus Messias e que naquela época aconteceria uma coisa diferente. Ele disse: esse Messias não pode aparecer agora porque o meu reino está completo. Ele estava servindo a Satanás. Eu preciso matar esse Messias. E manda então aquela carnificina. Mandou assassinar todas as crianças até 2 anos de idade. E Jesus começou então a oprimir as obras das trevas. O mundo prega um Jesus que sofreu, que se negou, que foi pobre, que foi um grande estadista, que se negou e acabou numa cruz. Esta é a ótica do mundo. Nós cremos que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. No momento que ele nasceu, começou a briga. Olha que coisa linda, irmãos, é esse Jesus que você serve. É esse Jesus que você serve. Jesus chegava no ambiente e os demônios já se manifestavam. Você é o Filho de Deus e veio nos atormentar antes do tempo. Os demônios diziam assim. Coisa linda. Os demônios saíam correndo, as enfermidades saíam correndo. E Jesus estabeleceu o reino, já disse: eu estou trazendo o reino, o meu Pai me deu o reino e eu estou dando um reino a vós também. Então Jesus começa a enviar os seus discípulos, primeiro os 70, depois os 12, e depois ele tinha os 3 que estavam com ele na transfiguração. E Jesus começou então a discipular todas essas pessoas, e começou a andar na contramão de tudo isso que nós chamamos de mundo. Até que ele cumpre o ministério dele, dá uma rasteira em Satanás, morre, vai até o inferno, a palavra de Deus diz isso, e até aquela reza da Igreja Católica é linda. Vocês já viram, né? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu acho linda essa oração. Eu só não acho bonito repetir ela tantas vezes. Se fosse com entendimento, né? Uma vez lá, por, né? Aí no finalzinho o que acontece? Creio na Igreja Universal, Católica, Apostólica, Romana. Bom, se ela é católica e é universal, não pode ser romana, porque o Evangelho é para todas as nações. Até para os bugres, graças a Deus, eu sou um bugre. Né? Jesus veio para os bugres. Glória a Deus por isso. Para os bugres, para os pretos, né? Para os brancos, para os europeus, para os polacos, graças a Deus. Então não pode ser romano. Né? Então no finalzinho acontece aquela confusão e as pessoas ficam meio confusas, mas aquela oração diz que ele desceu ao Hades. Ele desceu ao inferno. E a palavra de Deus diz que ele tomou a chave da morte do inferno. Deixou Satanás sem teto, sem casa. Ele não tem nem a chave da casa dele. Olha que coisa linda. E Jesus então ressuscita em glória e se manifesta por 40 dias. E diz os historiadores que ele apareceu para mais de 300 pessoas. A gente pensa que foi só para aquelas mulheres, eu não lembro, acho que foi. Quem foi, né? Quem foi? Para quem que ele apareceu? Não me recordo agora. Acho que foi Maria, né? E elas trataram de espalhar rapidinho aquela, né? Aquela notícia, graças a Deus pelas mulheres, o ministério, né? Então, finalmente, Jesus, antes de ascender aos céus, dá essa notícia aqui. Olha, eu vou para o meu Pai. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou mandar o Consolador. O que Jesus estava dizendo? Eu, Jesus, estou indo para o Pai, mas o meu Espírito estará em você. Isso quer dizer que é a mesma coisa como se o próprio Jesus morasse em você. O próprio Senhor Jesus mora em você, através do Espírito Santo. Então, este versículo, além de ser um mandado, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ele ascendeu aos céus e disse, vocês fiquem em Jerusalém, eu vou mandar o Consolador para vocês. Espera um pouco. É por isso que nós insistimos tanto neste culto que você deve buscar o batismo no Espírito Santo. É importante buscar o batismo no Espírito Santo. Você deve orar em línguas. Nós tivemos uma irmã que recentemente foi batizada com o Espírito Santo aqui. Um batismo lindo. E ainda teve interpretação da língua dela. Né? Onde nessa interpretação alguém disse, o Senhor está dizendo que você está levando para Curitiba uma sacola cheia de presentes. Você está levando para a sua igreja em Curitiba uma sacola cheia de presentes. O que, que isso quer dizer, irmãos? Os dons espirituais que nós temos pedido a Deus. Irmão, eu não sei se você crê nessa palavra, mas eu creio. Isso é para você. Tem presente para você, meu irmão. Neste culto tem presente para você. O que, que isso tem a ver com o versículo? Está escrito, mas recebereis poder. Poder. Poder para quê? Para testemunhar. Para testemunhar, para falar de Cristo. Vejam que isso segue uma ordem lógica. Mas recebereis poder. Primeiro você recebe o poder. Primeiro você recebe o poder na tua vida. Primeiro você vem aqui para o culto de oração, você ouve os corinhos, você ouve a mensagem e diz, Senhor, eu quero receber esse poder. Porque a tua palavra diz que recebereis poder. Primeiro o Senhor promete que vai nos dar poder. E depois, eu sei que se eu tiver poder, eu vou poder falar de Jesus ousadamente. Nós recebemos o poder de Deus na nossa vida, não é para bonito, é para testemunhar daquilo que Ele tem feito. Isso é uma ordem das coisas. Ninguém pode testemunhar ousadamente sem poder. O batismo do Espírito Santo, ele muda isso na vida da pessoa. Antigamente, você recebeu a Jesus, uma bênção muito grande, quando você ia falar de Deus, alguém, olha, eu vou para a igreja, aí aquela pessoa olha assim para você, ih, mais um bitolado, mais um enganado pelas religiões aí, ih, mais um crente para me incomodar. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, irmãos, tudo muda. As pessoas percebem o poder de Deus na tua vida. É diferente. Então vejam, se você recebeu o poder, você pode testemunhar. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a terra. Aqui dá uma outra ordem das coisas. Nós aprendemos que nós primeiro recebemos poder, para depois poder testemunhar. Então você vem aqui, você busca poder de Deus e depois você fala de algo que está dentro de você. Fala de Jesus, fala do amor de Deus. Deus tem me dado tantas bênçãos que, irmãos, eu não consigo ficar quieto sem testemunhar daquilo que Deus tem feito dentro da minha casa e na minha família. Todos que eu vejo. Hoje eu mostrei com um. E Deus não sabe, um amigo não. Eu falei, olha, Deus fez isso, isso, isso, isso na minha casa. Ousadia para falar, irmãos. Eu conto tudo que Deus tem feito. Tudo que está aqui. Uma palavra inspiradíssima do Fabiano aqui no domingo, onde ele falou, você testemunha, a boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de palavras, está cheio de Deus, isso é normal, é uma coisa. Você já não chega numa pessoa, como ele nos ensinou, com muita propriedade, com muita autoridade, ele disse, você não chega numa pessoa para, eu vou fazer a minha parte na igreja, vou dar um folhetinho aqui para esse aqui, e eu dou um folhetinho para aquele outro. Não, você testemunha daquilo que Deus tem feito na tua vida. Se você não tem testemunho dentro de você para repartir com as pessoas, daqui para diante você terá. Você terá. Você não vai conseguir ficar quieto. Eu digo isso em nome do Senhor Jesus profetizo sobre a sua vida. Você não vai conseguir mais ficar quieto. Você vai falar, você vai abrir a boca e dizer, Deus tem feito isso. Você vai ser uma testemunha daquilo que Deus tem feito na tua vida. Continue prestando atenção aqui, irmãos. Isso é muito importante. Veja uma coisa. Mas existe uma ordem. Tudo no reino de Deus tem uma ordem, irmãos. Não adianta. Na vontade de Deus você deve buscar passo a passo. A palavra de Deus nos ensina. Aquele que vir após mim. O que, que é vir após mim? Isso eu aprendi com o pastor um dia. Quando Jesus anda, você anda atrás dele. Quando Jesus para, você para. Quando Jesus corre, você corre. Quando Jesus para mais uma vez, você para mais uma vez. Então, para a tua vida de crente cheio do Espírito Santo, existe uma ordem. Eu vejo muitos irmãos tentando testemunhar de Jesus Cristo, tentando cumprir o chamado, tentando, às vezes, até amenizar a própria consciência. Eu nunca falo de Jesus, eu vou começar a falar de Jesus. Mas ele não segue uma ordem para isso. O que, que o texto está nos ensinando nessa noite? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Significa que o teu testemunho tem que impactar primeiro as pessoas que estão perto de você. Tem que impactar primeiro a tua família. Tem que impactar primeiro o seu filho, a sua esposa, o teu marido. Depois, o Evangelho que vive em você tem que impactar quem está perto, quem trabalha com você. Tem que impactar depois aqueles que são do teu convívio, dos teus vizinhos. Significa que você tem que ser uma testemunha de Cristo. E isso muitas vezes implica em nem sempre em falar, mas em agir, em fazer. No nosso próximo encontro, irmãos, nós vamos falar sobre o que é ser uma testemunha de fato. Nós vamos entender que a palavra testemunha está muito ligada à palavra mártir, martirizado, morto, aquele que foi morto. significa que se você é uma testemunha, você tem que ser um mártir. Como é que você é um mártir? Como é que você explica isso? Nós vamos no próximo encontro falar sobre isso. Mas antes disso, irmão, se você quer evangelizar, se você quer ganhar almas para Jesus, você tem que começar primeiro com o teu próximo. Quem que é o teu próximo? A África do Sul? A Ásia? Ah, Marcelo, mas e as missões transmundiais, as missões transculturais, como é que fica? Há lugar para as missões transculturais. Mas eu te digo uma coisa. Se você vai para uma missão transcultural, mas você não tem a tua casa resolvida, você não tem a situação resolvida com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, melhor ficar na Jerusalém da tua casa. A Jerusalém aqui significa a tua casa, o teu local de convívio, as pessoas que estão perto de você. Porque lá na Ásia as pessoas não conhecem o teu testemunho aqui. E eu vejo tantas pessoas querendo viajar para outros países porque fogem das responsabilidades que eles têm aqui. Fogem das responsabilidades de ser testemunha para os que estão perto dele. Não consegue administrar as situações e desiste de lutar pela conversão do marido, da esposa, dos filhos, dos primos, dos tios. Desistiu. Ninguém me entende na minha casa. Eu falo, ninguém me entende, eu vou para a igreja sozinho, mas você nunca senta na mesa para conversar com a tua família. Nunca corta um gramado para o vizinho. Não atende a coleguinha da escola. Não consegue se aproximar das pessoas. Então a palavra de Deus, ele está abrindo o teu coração nesta noite para você poder se aproximar das pessoas, mesmo aqueles que se sentem hostilizados por você. Se abriu o teu coração. De uma vez por todas. Sabe, irmãos, eu tenho passado no meu testemunho de vida, eu descobri. Não há como eu pregar o evangelho no lugar onde eu moro se eu não ministrar misericórdia para quem é meu vizinho. Nós temos aqui, tem alguns irmãos vindo lá da região onde eu moro, onde eles vieram, irmãos, eu só convidei uma vez eles para a igreja. Mas o que trouxe eles para a igreja? Foi o reconhecimento no coração deles de que nós realmente os amamos. Nós não estávamos preocupados em trazer eles para a igreja para encher a igreja. Nós estávamos preocupados com a alma deles. Então você não pense numa pessoa, numa alma para trazer para a igreja para que nós possamos, então, engordar as fileiras, né, do evangelho. Não. Você traz uma pessoa para a igreja porque você ama ela. Você ama, você quer bem, você quer o bem daquela pessoa. É uma circunstância diferente, irmão, do que você chegar para uma pessoa e dar um folheto. Não estou dizendo em nenhum momento que você dar um folheto para alguém, falar de Jesus, aquela abordagem anos 80, né? Bem anos 80, você chega à pessoa, você já ouviu falar de Jesus? A pessoa olha e diz, claro, eu já assisti R.R. Soares, eu assisto Silas Malafaia. Então, tchau, tchau. Sabe aquela abordagem assim, Jesus te ama. Mas você não consegue ser testemunha no teu trabalho, irmão. A tua vida tem que impactar, as pessoas têm que perceber que você tem algo diferente. Uma circunstância que aconteceu na minha vida, nessa questão de ser testemunha, muito interessante, irmãos, foi quando eu fiz um curso, que foi uma bênção muito grande na minha vida. Foi um ano e meio de estudo, estudei sobre o estado do Paraná. E a minha turma, 90% da minha turma, eram professores do ensino médio do estado. Eu nunca fiz uma abordagem gospel àquelas pessoas. Nunca fiz. Nunca disse, eu sou crente de uma igreja. Não preciso dizer isso. Eles sabiam que eu era cristão. Não sabiam nem de que igreja eu era. Todos eles me respeitavam. E mais, ninguém sabia que eu podia fazer uma oração por eles. Ninguém sabia que eu tocava na igreja. Ninguém sabia que eu estudava a Bíblia. Só que simplesmente, numa noite aconteceu, de um sobrinho de um daqueles meus colegas, ele teve um acidente muito sério, ficou paraplégico. E 1h da manhã, liga esse meu colega. Sem saber que eu orava. Ele disse, Marcelo, eu preciso de uma oração e eu sei que você pode fazer isso por mim. E eu orei com ele. O rapaz sobreviveu. Está em processo de recuperação. Não tive mais notícia dele faz alguns meses. Mas como é que ele sabia que eu orava? Eu digo, o segredo é o amor. Porque quando nós viajávamos, fazia as pesquisas de campo, eu levava lanche para eles, eu levava toalha, eu levava remédio, eu levava cobertor sobressalente, eu tinha um kit, tinha aspirina, neosaldina, tinha anti-inflamatório, e eu ficava cuidando deles. Isso é ser testemunho. Até que um dia alguém tentou me desafiar. Ah, Marcelo, você é crente? Eu sou. Pois é, esses crentes são todos uns ignorantes. Porque acontece assim, assim, assim, assado numa igrejinha perto da minha casa. Na mesa, na frente de todo mundo. Se bem que 80% do que ele disse ali era verdade mesmo. Não tinha como argumentar com ele. E ele perguntou, o que você acha, Marcelo, de tudo isso? Não acho nada. Aliás, você quer mais um pouco de feijão? Eu ia servindo ele, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ganhei o respeito. Ser testemunha, meu irmão, é você morrer para você mesmo, das suas opções, do seu jeito de pensar, em amor, em favor àquele próximo. É você querer bem de verdade. Você chorar por aquela situação daquela pessoa. E o mesmo deve acontecer na sua casa e na sua família. Então a palavra de Deus está te ensinando, você seja uma bênção primeiro em Jerusalém. Seja uma bênção primeiro nas pessoas que estão próximas a você. Eu vejo, sabe, muitas vezes nós nos mobilizamos em fazer evangelismos nas ruas. E sabe, irmãos, o teu testemunho pode levar tanta gente para a igreja. Eu acredito muito, irmãos, no poder de testemunhar que está em você, que está na tua vida. Você vai perceber que a vida vai ficar mais simples porque você é uma testemunha. Eu vejo tantas pessoas em conflitos, né? Eu não consigo evangelizar, eu não consigo entregar um folheto, eu não consigo falar de Jesus, só que quando você abre a boca para convidar alguém para ir à igreja, o teu estilo de vida é algo tão forte que a pessoa, eu quero conhecer a tua igreja. Eu quero conhecer você. Então, irmãos, você pense que o teu campo missionário é a tua vida. O campo missionário está diante de você. Não é necessário a tarefa de evangelismo, não é uma tarefa apenas do pastor, das lideranças, daqueles que sabem. Abra a boca e diga o que Jesus tem feito na tua vida. Simplesmente. Essa nossa irmã que foi batizada com o Espírito Santo, ela já é uma testemunha, ela já fala. Ah, eu gosto de ir para a igreja, lá eu recebo, me sinto melhor e eu vou. Com o Espírito Santo, isso vai vir carregado de poder na tua vida. Então não se preocupe, irmão, você ser um grande evangelista, um televisivo. Sabe, irmãos, vocês sabiam? Haviam 12 apóstolos. Depois mais 2 se agregaram no apostolado, que foi Barnabé e Paulo. Os 12 apóstolos, primeiros 12, logo que Jesus ressuscitou, eles demoraram muito tempo para sair de Jerusalém. Muito tempo. Mas, Marcelo, o cristianismo, o mundo da época foi evangelizado pelos apóstolos, mas foi evangelizado só por 2. E não tinha internet, não tinha esse aparelho de som, não tinha televisão e não tinha nada. Os 12 apóstolos evangelizaram 1,5 milhão de pessoas e Paulo e Barnabé evangelizaram 18 milhões de pessoas. 18 milhões de pessoas, irmão. Porque onde eles iam, eles eram testemunha. E estavam cheios de poder. E olha só que coisa interessante na época, irmãos. A palavra de Deus diz assim, se vocês lerem Atos, que o Espírito Santo acrescentava todo dia pessoas à igreja. Significa que a obra não é nossa, é do Espírito Santo, mas você é testemunha. Você é testemunha. Você está cheio de poder. Um testemunho, uma coisa boa que você conte a respeito do que Jesus fez na tua vida. Uma frase, olha para o teu colega do lado do trabalho e diz, rapaz, eu estava doente e Jesus me curou. Isso aconteceu, olha aqui, eu estou me sentindo bem, estou aqui. O nosso irmão da colônia Murici, que nós chamamos, o apelido dele é Barbante, mas o nome dele é Gilmar, né? Ele foi curado daquela úlcera, instantaneamente durante o culto. Não recebeu nenhuma imposição de mão. Onde ele vai, ele conta. Onde ele vai, ele conta, meus irmãos. Ele é caminhoneiro. Imagina, ele está indo pelas estradas, ele para no restaurante e diz, rapaz, fui numa igreja e eu recebi uma oração e eu estou podendo comer. Pronto. Semeei minhas testemunhas. Olha que coisa linda. Então nós nos preocupamos, às vezes, tanto com tantas coisas, irmãos. Mas no mundo daquela época de Paulo, duas pessoas cuidaram, evangelizaram 18 milhões de pessoas. E os 12 ficaram lá. Mais tarde a palavra, a história nos conta que os 12, todos eles saíram. Teve gente que foi evangelista. Pedro foi muito importante no evangelismo em Roma. Existem relatos da presença de Mateus na Índia. Existe uma história muito misteriosa aqui, né? Eu já contei para os irmãos, né? Existe uma tradição indígena que diz que havia um tal de Tomé. Uma tradição indígena muito antiga, que havia um tal de Tomé que falava de alguém que havia ressuscitado para salvar o mundo, na tradição do Piguarani. Ora, se Filipe foi transladado, não é de se admirar que alguém tivesse aparecido aqui para evangelizar a minha tribo. Né? Eu acredito em tudo, irmão. O poder de Deus é infinito. O poder de Deus é infinito. Se você abrir o teu coração, sabe, não ficar com aquele peso, eu preciso falar de Jesus, eu preciso me preparar isso, preparar daquilo. Sabe, irmãos, existem muitas missões transculturais, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A mais eficaz é daquela pessoa que se muda de um país para outro por questões profissionais. Ele sai daqui do Brasil e vai lá para a França porque ele trabalha lá na Renault da França. Vamos pensar assim. Só que ele é uma testemunha. Olha, irmãos, a capacidade dessa gente ganhar almas, às vezes, é muito maior do que um missionário que se prepara há 4 anos. Porque ele entendeu pela palavra de Deus que ele precisa ser uma testemunha. Apenas abrir a boca. Eu me recordo de uma moça que o Errol conheceu em 2001. Ela foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Ela não era convertida, nem sabia nada de igreja, a respeito de nada. Só que ele chegou numa casa onde as pessoas eram cheias do Espírito Santo, irmãos do céu. A menina voltou convertida. Ela disse, eles falavam de Jesus, Marcelo, o dia inteiro. Para eles tudo era Jesus, tudo. E Jesus, obrigado, e vamos orar em nome de Jesus, e vamos agradecer a comida em nome de Jesus. Irmão, irmã, que bom que você está aqui. Receberam aquela pessoa durante 1 ano. Voltou convertida. Nunca ninguém testemunhou dela aqui. Ela foi conhecer Jesus lá. E sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim como os apóstolos tiveram grandes dificuldades em Jerusalém por causa da religião judaica que não aceitava a ressurreição de Cristo. Eu digo para vocês que hoje o nosso maior campo missionário no Brasil são os crentes. Se você sair daqui e for fazer um evangelismo de rua, quando você abordar alguém para falar de Jesus e essa pessoa parar e começar a derramar as lágrimas, sabe o que, que você vai encontrar? O que, que vai encontrar? Um desviado. A maioria das pessoas que estão na rua, na prostituição, nas drogas, a maioria deles saíram das igrejas, porque nós nos preocupamos tanto em fazer o evangelismo de impacto e esquecemos das pessoas que estão próximas a nós. Não quer dizer que Deus não possa te usar na rua, irmãos. Sim, como já aconteceu. Você para na rua. Uma vez eu dei carona com uma pessoa, o Espírito Santo me induziu a fazer aquilo, e eu falei de Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa disse que ia voltar para Cristo. Deus usa, usa. Felipe foi o grande evangelista. Deus usa. Só que você pode e deve ousar ser testemunha para as pessoas que estão próximas de você. Irmão, pense na Jerusalém da tua vida, as pessoas que estão próximas. Depois pensa na Judéia, depois pensa em Samaria. Depois pensa nos confins da terra. Existe uma ordem. Cuida da tua casa. Ah, mas o meu marido é difícil. Meu marido não se converte. Eu não consigo. Então se esconde na igreja, né? Eu arrumo tarefa na igreja e deixo meu marido lá porque eu me aborreço muito com ele. Não. Aí é que você tem que se aproximar dele, meu querido e meu bem, eu vou com você e vá ser testemunha para o teu marido. A tua esposa é difícil? Vai lá. Vá dar atenção para ela, vá dar amor, vá dar carinho, vá dar paciência, que o teu testemunho fala mais do que um folheto escrito Jesus termo. Seja um testemunho vivo, não seja um folheto. Não que o folheto não funcione, mas Jesus quer que você seja um testemunho vivo, porque você recebeu poder para isso. Eu vejo filhos que têm pais que não se converteram, se sentem hostilizados pelos pais. Mas é aí que eles precisam se aproximar dos pais e chegar, estar com eles, assumir aquela situação, enfrentar a situação corajosamente e em algum momento Deus vai fazer a obra. Vai chegar um momento que aquela pessoa do nada vai despertar e você vai ganhar aquela pessoa para Jesus. Sabe, irmão, as pessoas mais difíceis de ganhar na tua família, que aparentemente são as mais difíceis, é aquela que está esperando de você um testemunho, uma atitude de amor, sem interesse, sem segundas intenções de querer puxar para a igreja, para encher a igreja. Não. Faça isso espontaneamente. Faça isso de maneira livre, tranquila. Traga a pessoa. Se você acredita no ministério dessa igreja, que ela pode ser apacentada aqui, se você acredita nisso. Mas só se você acredita. Se você não acredita, se você está vindo aqui porque querem que você venha, não faça isso. Mas se você acredita nesse ministério, acredita que alguém pode ajudar essa pessoa, que nós podemos, através da pregação, da oração, aproximar essa pessoa de Deus, traga essa pessoa aqui. Traga. Deus vai te usar. Você vai ser um ganhador de almas. Então, olha só que coisa linda. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E nós vamos conversar no próximo encontro sobre ser testemunha. Irmãos, ser testemunha implica em tantas coisas. Não é apenas você ser uma testemunha ocular ou alguém que comprova um fato que dizem. Vai muito mais além do que isso. Nós vamos conversar na semana que vem sobre isso. E o grande intuito dessa mensagem, irmão, é simplificar a tua vida. O Evangelho, ela é feita de coisas simples. Eu tenho aqui o exemplo do seu Elias, onde ele usava a profissão dele para ganhar almas. Ele comprava, olha só, espontaneamente. Espontaneamente, ele era de uma igreja tradicional, só que ele entendeu esse versículo. Então o que ele fazia? Todo ano ele comprava folhetos. Eu me lembro, eu era criança, né, Anderson? Nós nos lembramos bem, eram uns folhetos que na época era muito caro. E ele fazia propósitos no coração: Senhor, eu quero comprar 300 calendários de mensagens bíblicas. Eram uns calendários bonitos, cada dia tinha um versículo, era uma semana. E quando eu completava a semana, virava aquele folheto, tinha lá um texto de edificação. Todo mundo queria aquilo. Só que o que realmente fazia diferença era quando ele abria a boca para testemunhar. Até hoje ele colhe frutos. Há uns 3 anos atrás nós fomos numa reunião dos proprietários lá de embarcações E chegou um marinheiro e disse: eu sou salvo em Cristo Jesus, porque o Senhor abriu a boca para falar de Jesus para mim. O homem chorava na nossa frente. Eu fiquei sem jeito, aquele homem alegre porque alguém tinha falado de Jesus para ele. Irmãos, eu realmente gostaria que essa mensagem entre no teu coração. Espero que você tenha entendido. Eu espero que o Espírito Santo fale no teu coração de maneira muito profunda. Eu quero que essa mensagem seja uma coisa... simplifique a tua vida. Essa mensagem possa fazer diferença. Onde você consiga testemunhar de maneira mais livre, sem querer as máscaras dos evangeliqueses que tem por aí. Apenas abra a boca e testemunhe do que Deus tem feito. Porque Deus já te deu o poder para isso. Se levante na presença de Deus. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Ora comigo assim: Senhor Jesus, abençoe este povo. Que essa igreja possa ser testemunha daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós vimos os teus apóstolos dizerem, Senhor, diante de todos aqueles escribas, aqueles doutores da lei, das autoridades de Roma, que eles não podiam se calar diante de todas as coisas que Deus tinha feito na vida deles. Senhor Jesus, eu tenho testemunhado, meu Deus, daquilo que o Senhor tem feito na minha família, na minha vida, nos meus filhos, na minha esposa. Senhor, eu nasci num lar evangélico, mas meus olhos não cansam de ver, meu Pai. Não cansam de ver a Tua glória, as Tuas maravilhas. E essa mesma alegria, Senhor, que eu tenho de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito, seja transmitido, Senhor, a essa igreja. Que essa igreja também possa ter a alegria de compartilhar na simplicidade da cozinha, da sala. Na simplicidade, Senhor, da conversa com os vizinhos. Aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Senhor Jesus, todas as coisas boas que o Senhor nos tem dado possam ser transmitidas, mas com muito poder. Com muito poder, Senhor. Transmitir a Tua salvação em Cristo Jesus. As curas, as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, nós sinceramente queremos testemunhar com muita simplicidade, com muita liberalidade, singeleza de coração. Nós queremos testemunhar desse poder, Senhor, na educação, no amor, na aproximação das pessoas. Sim, Deus. Porque foi assim que o Senhor fez essa obra na nossa vida. Coisas lindas o Senhor fez quando nós nem imaginávamos que o Senhor já estava trabalhando na nossa vida. O Senhor é tão lindo, Senhor, o Senhor merece ser mostrado. O Senhor é lindo, merece ser manifestado. Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja. E dá-nos a graça, Senhor, de pregar este evangelho ousadamente. Senhor, nós quebramos a barreira da timidez. Nós quebramos a barreira da incredulidade que habita em nós. Nós confrontamos esses espíritos malignos que tentam nos calar em nome do Senhor Jesus Cristo. É desfeito da mente dos teus filhos. Toda influência maligna que cala, que coloca vergonha, que coloca timidez. Tua palavra diz que o Senhor não se agrada dos tímidos. Nós quebramos isso em nome do Senhor Jesus. Começa, Senhor, a fazer esta obra da tua igreja. Ser testemunha, Senhor. Ida Badassuri Kalamanashi. Ida Badassuri Labashi Dekedede. Deus. Oh, Senhor Jesus, e que não seja apenas no falar, mas seja nas manifestações de amor, Senhor. No abraço, Senhor. No cafezinho, na conversa, Senhor. Mas também seja no poder, na libertação, na cura divina, na direção do Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor Jesus, assim como o Senhor tem usado, Pai, a minha vida e usado tantos que estão aqui, este povo seja usado pelo Teu poder, Senhor, para ganhar almas. Oh, meu Deus, nós não queremos uma igreja cheia, Senhor, apenas para dizer que temos uma igreja boa. Nós queremos pregar ousadamente este evangelho. Porque quando o Teu povo estava, Senhor, oprimido, Senhor, pela opressão dos ditadores de Roma, os Teus servos oravam, Senhor, olha para essa perseguição, mas não alivia a perseguição, mas nos dá a graça de pregar ousadamente este evangelho. Então nós te pedimos, Senhor, dá-nos a graça de pregar ousadamente este evangelho. Começa a trazer agora à mente dos Teus filhos a lembrança dos vizinhos, daquele vizinho mais difícil, Senhor, daquele vizinho que incomoda, daquele parente que fala mal. Sim, Deus, coloca agora na mente, Senhor, dos Teus filhos aqui nesta noite, e coloca misericórdia, Senhor. Senhor, que este povo aprenda a chorar pelas almas, aprenda a se preocupar, Senhor. Aprenda a ter paciência, a desejar de verdade a salvação, porque uma alma, Senhor, vale mais do que o mundo inteiro. Ah, meu Senhor Jesus, esta igreja, Senhor, é uma igreja que ama as almas. Teu Espírito já foi derramado, Senhor, e prometido os dons espirituais. Mas nós queremos, Senhor, manifestar tudo isso que o Senhor nos tem dado no ganhar as almas. Meu Deus e meu Pai, ouve esta oração. E agora, meu irmão, você vai praticar isso. Momento de silêncio onde o Espírito Santo vai trazer a lembrança de pessoas que você já desistiu delas. Aquelas pessoas que você, se pudesse, não queria nem mais ver na frente. É essa que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Mesmo que você nunca venha falar com ela, hoje você vai orar por ela. Fabiano nos ensinou numa ocasião que o maior evangelismo é você orar por alguém. É o primeiro de tudo. Então você pratique isso agora. O Espírito Santo vai trazer a lembrança dessa pessoa, a imagem, a face dela. Começa a pensar nessa pessoa. O Espírito Santo vai colocar agora amor por ela. Pense que essa pessoa pode nunca vir a conhecer Jesus e conhecer o inferno. Porque ninguém foi testemunha para ela. Não deixa isso acontecer, meu irmão. Começa a pensar nisso. E agora que isso está vindo à tua mente, começa a orar por essa pessoa. Mas você vai fazer a tua oração. Alguns podem até se desesperar, porque o Espírito Santo pode revelar coisas. Você pode até chorar. Chore se você sentir vontade. Chore se você sentir vontade. Isso é Espírito Santo. Mas começa a orar por aquela pessoa. Pensa no amiguinho da escola, naqueles que trabalham com você, no vizinho. O Espírito Santo está falando com você. Não ignore isso, o Espírito Santo está falando com você. Não ignore isso, meu irmão. Começa a orar. Se você já ora em línguas, começa a interceder por em línguas por ele. Começa a fazer isso. Comece agora a se ajoelhar na presença de Deus. Se você sentir vontade, fica sentado. Se quiser ficar de pé, pode ficar. Esse é o momento teu com Deus. Fica à vontade na presença de Deus. Pode ficar sentado se quiser, de pé. Mas comece a orar por essa pessoa que o Espírito Santo colocou no teu coração. Pode ser a última oração. Missionária Zonel Dickerson. Instituto Bíblico Ágape em Campo Mourão, havia um ladrão que assaltava e roubava. Entrava nas casas, sempre o mesmo. E ela testemunha que ela sentiu muita raiva dessa pessoa. Até que um dia a polícia matou esse rapaz. O Espírito Santo disse: mas você nunca falou do meu amor para ele. A vida dela nunca mais foi a mesma. E hoje ela diz: eu nunca deixo de testemunhar para uma pessoa que aparece, que Deus coloca na minha vida. Nenhuma pessoa que está perto de você foi colocada ao acaso. Há um propósito em todas as coisas. Essa pessoa não é uma maldição para você. Você que é a bênção para ela. E Deus te chama para isso.